contento. Eu espero que ele, aprovado, venha fazer com que o governo banque o exame auditivo e oftalmológico para que as crianças façam esse exame e aí tenham um desempenho adequado. Isso vai facilitar tanto ao professor e beneficiar principalmente ao aluno. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e locução de José Carlos Andrade e Paulo Taran. Grato pela sua audiência. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Ótima noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Esta é a Rádio Cidade, transmitindo de Luiz Eduardo Magalhães para todo o Oeste Baiano, Tocantins e Goiás. Rádio Cidade, uma empresa do Grupo Oliveira de Comunicação. Direção-geral, Felipe Oliveira. Nesse novo time que se inicia, curta cada momento, produza belos posts, compartilhe alegria e afeto e tenha atitudes que mereçam muitos likes. Escolha grupos produtivos e solidários e listas repletas de amigos nada fakes. E no seu privado, bem lá no fundo, não se esqueça de que nada substitui o calor de um abraço. A luz de um olhar, a energia de um toque. Live 2019, de fato. As Marias Propaganda, Alagoas e Bahia. A Oeste Beton Concreto Usinado, reforçando o compromisso com nossos parceiros, oferece o melhor concreto usinado com o menor preço da região. Concreto para fundação, piso ou laje, atendemos sua obra do início ao fim. Atendemos também obras de silos, moegas e balanças em fazendas, com a qualidade e rapidez que você precisa. Oeste Beton, ligue e faça seu orçamento pelos telefones 77 99956 0178 ou 99977-1011. Pensou em concreto? Pensou em Oeste Beton Concreto. É o ponto de partida que garante a chegada. É o melhor caminho para a sua carga. Acerte Transporte e Logística. É confiança a seu lado, transportando para São Paulo. Acerte Transporte e Logística, em Goiás, Brasília, oeste da Bahia. Acerte Transporte e Logística. Para transportar sua carga para São Paulo, Acerte Transportes e Logística. Também para Goiânia, Rio Verde, Bahia e Brasília. Acerte Transporte e Logística. Qualidade, segurança e precisão no seu transporte. Aniversário premiado. 17 anos do Grupo Santo Antônio. Sorteio dia 19 de maio às 16 horas em frente ao Hiper. Nas compras acima de R$100 ou um botijão de gás em qualquer loja do grupo, você ganha cupom para concorrer a vários prêmios. Um Chevrolet Spin 0 km, cama box, geladeira, sofá, máquina de lavar roupa, fogão, micro-ondas e vale compras de 1.000, 2.000 e 12.000 reais. Grupo Santo Antônio, o lugar certo para você e sua família. DP Limpa Fossa, Desentupidor e Muque, está trabalhando para melhor lhe servir. DP é uma empresa que presta serviços de qualidade para a sua empresa e sua residência e conta com uma equipe de profissionais qualificados do mercado. DP Limpa Fossa, Desentupidor e Muque. Maiores informações pelo 77999565000 e 77999725000, na Avenida Getúlio Vargas, em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Acordou cedinho e ainda não tomou o café da manhã? Aproveite e dê uma paradinha na conveniência MPM do posto Cristal Ipiranga, no centro de Lém. Delicioso café da manhã a partir das 6 horas. Ambiente agradável e bem localizado. Em cada compra, acumule quilômetros de vantagens. Aproveite as vantagens de ser Ipiranga. O Hotel Colúmbia, localizado no centro de Luiz Eduardo Magalhães, oferece às empresas locais e às demais regiões 53 apartamentos novos. Para a tranquilidade e conforto de sua hospedagem, dispomos apartamentos individuais, duplos, triplos, casal e suíte luxo. O Hotel Colúmbia dispõe ainda de hidromassagem nas suítes, café da manhã incluso na diária, serviço de lavanderia e estacionamento privativo. Agradecemos sua escolha. O Hotel Colúmbia oferece conforto e comodidade à sua empresa, com descontos especiais para empresas cadastradas. Hotel Colúmbia, Rua Paraíba Centro, em frente ao Colégio Antomar Schwember, em Luiz Eduardo Magalhães. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. E na sua cama você dormia bem, só que na minha você nem dormia. Veio por um sinal, buzinando pro povo. É que a saudade dói no peito, mas que a puta dói no bolso. Tudo que você quer ouvir. Toca primeiro aqui. Vamos pular a paz que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Simplesmente demais. A gente toca o que você gosta de ouvir. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto junto e o contatinho já era. Mas quem me dera. As novidades rolam primeiro aqui. Virar de casa é fácil, né? Não é só ruim ser meu amante, né? Não errou o que construímos juntos. Ficou com carro, passando saudade com tudo. Aqui, o seu coração bate mais forte. Eu só quero saber se você ficaria com alguém igual você. Eu só quero saber. Pensou em música sertaneja? Então pensou. Eu sou a preferida do seu rádio. Cidade. A nossa amizade está no ar. Cidade. Você vive comigo no seu coração. Horas e 6 minutos. Rádio Cidade. Começa agora na sua rádio. 120 minutos. 120 minutos. Bombando. As melhores do mundo da música. As melhores do mundo da música. Aumente o volume. Já está no ar. 120 minutos. 120 minutos. Olá, gente querida, olá, gente amiga, tudo bem? Tudo jóia? Começando por aqui mais uma edição do nosso 120 minutos na sua rádio preferida. Quarta-feira, dia 3 de janeiro do ano 2019. Tá começando mais uma edição do nosso 120 minutos. Para começarmos, vamos trazer a primeira de hoje ao som de Melim. Ouvi dizer. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia. Tanto café na cama.